meio ao silêncio, eu me escuto enfim. No eco da alma, mergulho em mim. Há segredos guardados que não sei contar, e verdades perdidas que não quis lembrar. Lá no fundo, onde o medo se esconde, onde a dor vira sombra e o sonho responde, encontro pedaços do que eu já fui e mistérios que o tempo jamais dilui. No nosso interior que insistem em me revisitar, mas na escuridão surge um feixe de luz. Cada queda revela o que a alma traduz. E se eu for mais além, se eu não temer, se eu tocar as verdades que tenho a temer, serei eu, despido de qualquer ilusão. Mar de emoções na palma da mão. No nosso interior há um mundo sem fim, um espelho da vida que reflete em desse mergulho em meu ser, encontro o que sou e o que posso viver nas verdades cruas.